separados, não vamos mais permanecer. Tento tapar os meus olhos, mas não dá. O sistema não consegue esconder a face do meu povo que está sendo sofrida. Jesus, única entrada, alternativa. O movimento hip hop colabora. Muitas pessoas nem querem saber, não mudam de opinião. Pelo contrário, a minha, em nenhum outro a salvação. O que importa é o que está no coração. Meu objetivo é buscar informação. Vem, vem, andando pelas ruas da periferia, consigo ver o além. Do outro lado do muro, um massacre é vedado. Um pacto, uma nova aliança que se procede. O diabo, o sistema, o povo não percebe. Seguem a sombra da maldição, alimentando das migalhas pisadas deixadas pelo chão. Desnutrição, desnutrição. Andando pelas ruas da periferia, tento tapar os meus olhos pra não ver tanta ousadia. Mas o sistema não consegue esconder a face do meu povo que está sofrida. Andando pelas ruas da periferia, andando pelas ruas da periferia, preciosamente. 13h30, com o horário marcado, entrega a domicílio. Sem um número no envelope, sem o nome do remetente. Lá na rua de cima, este é o endereço anônimo. Num local afastado, morre mais um Antônio. Só porque parecia com o pilantra. Pai de família, 6 filhos, profissão. As aparências às vezes enganam, nenão. Esquina com Nunes Ferreira, mas o irmão é assaltado por 7 caras que estavam debaixo de um caminhão. Deram um pulão, conseguindo arrancar do seu bolso única passagem pra Montes Claros. Alguns minutos depois, polícia no local. Não adianta, não adianta. Malandragem demais, gera cadáver. Avenida 1, quebra-pau, torcida organizada. Copa Brasil, Máfia Azul, galocura. Tiro pra todos os lados, que loucura. Invadiram o bar, quebrando tudo. Garrafadas, cadeiradas, muito preju. Infelizmente levou mais 3 a visitar o cemitério, é sério. E nem completaram os 15. Dava pra ver pela camisa o amor pelo time. Desafio nosso contra a própria morte. Opa, tramada idolatrada, salve, salve. Próximo ao ponto do itinerário, fica a lembrança de uma criança de 5 anos, deficiente, pedindo ajuda com um bilhete que dizia: não tenho pai, preciso de um trocado, vale transporte, qualquer centavo que não venha faltar pro seu bolso. Observei, solidariedade às vezes é bom. Vamos ajudar a quem precisa, periferia. Andando pelas ruas da periferia, tento tapar os meus olhos pra não ver tanta ousadia. Mas o sistema não consegue esconder a face do meu povo que está sofrida. Andando pelas ruas da periferia. Tudo bem, tudo bem. Periferia tem bandido, tem. Periferia tem policial também. Amigo que se torna seu inimigo, inimigo que se torna seu amigo. Mas aí, quem fabrica o bandido? Periferia tem advogado, é o culpado, baseado, inocentado, deputado no Senado. Só sentado, periferia tem muito movimento nas esquinas. O usuário que não consegue mais sair do próprio buraco. O traficante que só leva a mão no bolso na captura de mais um pra se erguer de novo. Enquanto os manos só afundam no poço. Periferia tem muita gente boa. Pedreiro que ajudou a levantar o barraco de várias pessoas. Padre estuprador reconheceu que errou. Pastor que rouba da igreja. Ladrão que se converte do pecado na prisão. Prostituição, pra todos esses há perdão. Periferia tem arrecadação de alimento. Campanha do agasalho que aqueceu o frio de vários desabrigados. Desabrigados, soterrados, soterrados. Andando pelas ruas da periferia, tento tapar os meus olhos pra não ver tanta ousadia. Mas o sistema não consegue esconder a face do meu lá no Jequitinhonha, sul de Minas. Muita fome, muita seca, muito velório. Cafezal, outro velório. Cabana, outro velório. Serra, outro velório. Alto Vera Cruz, outro velório. Goiânia, outro velório. Nova Vista, muita cachaça, muito assalto, muita tristeza, muitas lágrimas, muitas vidas sem retorno, muito caixão, sem salvação.